Estamos à conversa com Emídio Camacho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Para o próximo domingo está marcado um evento já com alguma importância na cidade de Oliveira do Hospital. Os bombeiros que voltam a realizar a prova de perícia automóvel. Então, de cariz solidário, é assim, senhor comandante? Sim. Portanto, isto é uma prova com o conhecimento da Federação Nacional do Automobilismo. É uma prova que é organizada pelo TOGDERME. O TOGDERME tem um papel preponderante, efetivamente, nesta iniciativa e nesta modalidade desportiva. Sei que temos bastantes aderentes em relação aos participantes. Pronto, é uma prova que tentei recinto fechado, ali no parque da feira. É bastante emotiva e eu espero que as pessoas adiram e que se mostrem também motivados em ver e participar efetivamente também neste tipo de eventos. Portanto, em 2019 realizaram esta prova, o objetivo era a aquisição de um compressor cardiotorácico. Este ano, qual é que é o objetivo? Este ano o TO indicou o objetivo para a aquisição, garearmos fundos para adquirirmos uma ambulância. Não quer dizer que se consiga realizar o dinheiro já na sua globalidade, na sua totalidade, é evidente que vai ajudar, mas o incentivo principal é precisamente a aquisição de uma ambulância. E que tipo de ambulância que seria? Se vamos por uma ambulância de transporte de doentes não urgentes, que é aquela que se calhar também com maior necessidade, até porque efetivamente serve a população do concelho, e é com essa finalidade, com esse objetivo que efetivamente o TO indicou a receita proveniente deste evento para a aquisição deste meio. E qual é que será o custo associado para termos um pouco noção de uma ambulância deste género? Uma ambulância para transporte de doentes não urgentes anda na volta aí dos 60 mil euros. Muito bem. Então, de que forma é que as pessoas podem ajudar? Portanto, o recinto estará fechado e terão de adquirir bilhete? Sim, o recinto é fechado, portanto, é no Parque da Feira. Paga uma entrada simbólica, efetivamente, em relação a quem quer visualizar o espetáculo. Não é? Tem um sítio próprio para o público. Depois também temos os aderentes. A receita também vem dos aderentes que querem participar, efetivamente, na prova. Portanto, também pagam uma importância. E daí vem a nossa receita. Temos um bar também a funcionar durante o período de que está a decorrer a prova e tudo isso é algo da ingressão da receita para a aquisição deste meio. Esta que prova é para os bombeiros, que não integra qualquer tipo de competição, certo? Sim, ela é federada, tem todos os preceitos, tudo o que está preceituado efetivamente a nível da segurança, de todo o licenciamento, tudo isso é como se fosse uma prova para o Campeonato Nacional. É federada, está publicada na página da Federação. A Federação que efetivamente criou uma parceria com os bombeiros foi a Federação de Viseu, e maneiras que todos os pressupostos que estão ligados ao condicionamento da segurança está tudo previsto perante a lei. E trata-se de uma iniciativa muito antiga, mas que foi retomada há poucos anos, é assim? Sim, porque estas iniciativas, apesar de ser de cariz solidário, as federações abraçam estas causas quando há boa intenção da sua realização. Como nós aqui temos feito isto há alguns anos, temos o cariz também de uma boa organização, eles então aceitaram e indicaram-nos efetivamente este dia e nós nos organizámos para que efetivamente isso fosse uma realidade. Mas espera então uma boa adesão dos cidadãos de Oliveira do Hospital? Sim, alguns participantes. Também a iniciativa é boa porque é sempre uma modalidade automóvel, é a motorização e em si o tipo de espetáculo também é agradável e nós pensamos que efetivamente que é o público venha a aderir efetivamente a esta causa.